Vossa Excelência, dá-me licença. Pode entrar. Não me conhece? Não tenho a honra. José Pacheco. José. Estivemos há 2 dias juntos em casa do Bernardo. Fui-lhe apresentado por um colega da Câmara. Ah, quem me quererá? Já cheiras a ministro. Dá licença. Pois não. Então, o que me diz a situação? Eu já havia previsto isso. Não sei se teve a bondade de ler uns artigos meus assinados. Armand Carroll. Tudo o que acontece hoje está lá anunciado. Leia-os e verá. Não sei se os leu. Tenho uma ideia vaga. Ah! Pois então há de lembrar-se de um deles. Creio que é o quarto. Não, é o quinto. Pois nesse artigo está previsto o que acontece hoje. Tintim por tintim. Então, Vossa Senhoria é profeta. Em política, ser lógico é ser profeta. Apliquem-se certos princípios a certos fatos, a consequência é sempre a mesma. Mas é mister que haja os fatos e os princípios. Vossa Senhoria aplicou-os? Apliquei, sim, senhor, e adivinhei. Leia o meu quinto artigo e verá com que certeza matemática pintei a situação atual. Ha! Ia me esquecendo. Receba, Vossa Excelência, os meus sinceros parabéns. Por quê? Não foi chamado para o ministério? Não estou decidido. Na cidade não se fala em outra coisa. É uma alegria geral. Mas, porque não está decidido, não quer aceitar. Não sei ainda. Aceite, aceite. É digno. E digo mais: na atual situação, o seu concurso pode servir de muito. Obrigado. É o que lhe digo. Depois dos meus artigos, principalmente o quinto, não é lícito a ninguém recusar uma pasta. Só se absolutamente não quiser servir o país. Mas os meus artigos está tudo, é uma espécie de compêndio. Demais, a situação é nossa. Nossa, repito, porque eu sou do partido de Vossa Excelência. É muita honra. Uma vez que se compenetre da situação, está tudo feito. Ora, diga-me, que política pretende seguir? A do nosso partido. É muito vago isso. O que eu pergunto é se pretende governar com energia ou com moderação. Tudo depende do modo. A situação exige um, mas o outro também pode servir. Ah, que maçante! Sim, a energia, é isso. A moderação, entretanto. Ora, sinto deveras que não tivesse lido os meus artigos. Lá vem tudo isso. vou lê-los. Creio que já os li, mas lerei segunda vez. Estas coisas devem ser lidas muitas vezes. Não tem dúvida, como os catecismos. Tenho escrito outros muitos. Há 12 anos que não faço outra coisa. Presto religiosa atenção aos negócios do Estado e emprego-me em prever as situações. O que nunca me aconteceu foi atacar ninguém. Não vejo as pessoas, vejo sempre as ideias. Sou capaz de impugnar hoje os atos de um ministro e ir amanhã almoçar com ele. Vê-se logo! Está claro. Será tolo ou velhaco? Uma e outra coisa, ora não me dirá? Com tais disposições, por que não segue a carreira política? Por que se não propõe a uma cadeira no parlamento? Tenho meu amor próprio. Espero que me ofereçam. Talvez receio ofendê-lo. Ofender-me? Sim, a sua modéstia. Ah, modesto sou, mas não ficarei zangado. Se lhe oferecerem uma cadeira, está bom. Eu também não, nem ninguém, mas eu acho que se devia propor fazer um manifesto, juntar os seus artigos, sem faltar o quinto. Esse principalmente. Cito aí boa soma de autores. Eu, de ordinário, cito muitos autores. Pois é isso. Escreva o manifesto e apresente-se. Tenho medo da derrota. Ora, com as suas habilitações? É verdade, mas o mérito é quase sempre desconhecido. Enquanto eu vegeto nos a pedidos dos jornais, vejo muita gente chegar à cumeira da fama. Ora, diga-me, o que pensará Vossa Excelência quando eu lhe disser que redigi um folheto e que vou imprimi-lo? Pensarei que Aqui lhe trago. Tem muito que fazer? alguma coisa. Muito, muito. Então, não pode ouvir o meu folheto? Se me dispensasse agora. Pois sim, em outra ocasião. Mas em resumo é isto. Trato dos meios de obter uma renda 3 vezes maior do que a que temos sem lançar mão de empréstimos. E mais ainda, diminuindo os impostos. Ó! Custou-me muitos dias de trabalho, mas espero fazer barulho. Ora, espera. Mas então, primo? Ah, é primo de Vossa Excelência. Sim, senhor. Logo vi, há traços de família. Vê-se que é um moço inteligente. A inteligência é o principal traço da família de Vossas Excelências. Mas dizia... Dizia ao primo que vou decididamente comprar uns cavalos do cabo. Magníficos. Não sei se os viu já. Estão na cocheira do major. Não vi. Não, senhor. Pois, senhor, são magníficos. É a melhor estampa que tenho visto. Todo do mais puro castanho, elegantes, delgados, vivos. O major encomendou 30. Chegaram 6. Fico com todos. Vamos nós vê-los? Eu não entendo de cavalos. Onde me dar licença? Vossa Excelência janta 5? Sim, senhor. Quando quiser. Ah, hoje mesmo, hoje mesmo. Quero saber se aceitará ou não. Mas se quer um conselho de amigo, aceite, aceite. A situação está talhada para um homem como Vossa Excelência. Não a deixe passar. Recomendações a toda a sua família, meus senhores. Se quer, trago-lhe uma coleção dos meus artigos. Obrigado, Caos tem. Bem, sem mais cerimônia.